Quando nascemos fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos USA de 9 a 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos filhos da revolução. Somos burguês e religião. Nós somos o futuro da nação. Geração. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos filhos da revolução. Somos burguês sem religião. Nós somos o futuro da nação. Geração. Geração. Geração, geração. Vamos torcer para que as coisas mudem, né? Não sei. Eu não sei. Eu só sei uma coisa. Eu adoro ser idolatrado. Me amem. Agora, as pessoas acham que eu tenho resposta. Eu não sei qual é a pergunta. Teatro dos Vampiros.